2000 e sempre. Yo, trago minha mão estendida, rima, verso e batida, chegada, partida, entrada, saída, folha em branco convida, caneta revida, porta-voz de uma massa que é desfavorecida, o governo te invalida, não dá atenção devida, realidade nos castigue, a rua nos lapida, juventude corrompida, vários granfinos duvida, que daqui saia mais que faxineira e bala perdida, contrariar seus números é uma missão dolorida, e nós não para até que você morda sua língua comprida, tamo cansado. Cansado dessa história repetida, dá licença que eu vim por minha banda na avenida, feita de José Marias, o compasso é na medida, e os repique é os talher batendo os pratos sem comida, vira lata magro, se cura lambendo as feridas, 10 mil problemas e uma caneta só que não trepida, nos chamem de sacudida, de ilusão colorida, te contamina com raiva sem precisar de mordida, até que acabe a partida, tamo de pé na corrida, se não aguenta não brota e vai assistir da torcida, a favor, nem o vento, nossa história é sofrida, mas os calos faz nossa queda ser amortecida, pra ver a bandeira erguida com nossa cor preferida, vitória pra nós é não ver mais a quebra dividida, então geral, vamos junto porque nós é mesma fita, só para quando sua dignidade for devolvida, quando a igualdade for uma causa ser defendida, é liberdade de expressão não precisar ser debatida, presídios fazem com que escolas sejam esquecidas, escolas fazem com que adolescentes mudem de vida, quem não vê pagar de louco tá com a visão fodida, enquanto a massa é conduzida, consumida e contida, nossa história foi destruída e no lugar foi erguida uma mentira descabida, diluída e difundida, pra que não tivéssemos identidade definida e uma mentalidade fácil de ser distraída, mesma raça, o mesmo mundo, até que um de nós divida em barreiras, muros e fronteiras a ser construída, enquanto isso a gente marcha rumo à terra prometida, e cada dia um novo dia pra que você se decida, o tempo passa e esquece de pessoas esquecidas, a multidão é monstruosa e não fica comovida, pra quem tá chegando aqui. Agora essa daqui é boas-vindas, muito prazer, somos a sociedade falida, tamo com a moral vendida e com a ética encardida, muita roupa suja pra lavar e ser estendida, da pátria querida, onde a renda é mal dividida e transformaram as periferias em geradoras de homicídio, a gente segue relatando a verdade escondida, aquela que a TV não mostra porque diz que é proibida, descaso de uma piada que não é nada divertida, propaganda vende merda com cheiro de margarida, nosso problema tem causa e nossa causa é conhecida, mas deixa quieto, já que é sexta e sexta é dia de bebida, logo menos é segunda, dia de peão na lida, com corpo cheio de ressaca e a mente arrependida. Ah não, para o mundo que eu quero descer, diz aonde isso vai parar, temos muito que amadurecer, só que não podemos mais errar, diga-me o que cê vai fazer, quando esse ciclo desabar, tamo cansado de obedecer, e mais cansado ainda de esperar.